Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de março, em segunda discussão, projeto de lei 2946-A de 2010, do deputado Edno Fonseca do PEM, que dispõe sobre os para-raios. Pelo texto, nas edificações com mais de 3 pavimentos e área superior a 750 metros quadrados para fins comerciais, industriais e administrativos, bem como de uso residencial multifamiliar, nas agrícolas e nas definidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, será obrigatória a apresentação ao Corpo de Bombeiros de relatório de verificação de necessidade de sistema de proteção contra descargas atmosféricas do respectivo projeto, se necessário, e da seleção do nível de proteção. As estatísticas de raios no mundo estão dizendo que o Brasil é campeão de raios, né? A gente não sabe exatamente qual a razão disso, se é porque estamos debaixo da linha do Equador. Então nós devíamos estar nos adequando a essa questão de raio, já que a incidência de raio é muito grande. E não existia nenhuma lei regulamentando isso, nem nos prédios públicos. Então, se você está dentro de um prédio público e cai um raio, você é torrado lá dentro. E não só a questão da descarga elétrica, como as irradiações, que ela vai longe, se propaga e traz uma destruição tremenda. O projeto diz ainda que a concessão de alvará de construção de carta de habite-se e de alvará de funcionamento fica condicionada à aprovação da documentação citada pelo órgão público competente. Já as edificações que possuírem para-raios radioativos também deverão efetuar sua substituição por outro sistema compatível. Caberá ao poder público promover campanhas de orientação junto à população fluminense. Reportagem Ronaldo Ribeiro.